lavando sangue com Doberrion. Comida no prato, filé mignon. Chamo digestivo, aperto marrom. Guardando dinheiro sujo na Louis Vuitton. Hoje nós ganha esse jogo e que se foda vá. Ronaldinho de peça, quem vai me parar? Arruma outro zagueiro pra me derrubar. Amado e odiado que nem Pablo Escobar. Pra onde você for, é só me levar. Andando de mãos dadas pela boulevard. E se eu me perder, quem vai me salvar? Deixa acontecer, deixa eles tentar. Yeah, crime sem testemunhar. Tô de toque luva, peça sobre a blusa. Casaco fechado, em noite de chuva. Corpo tatuado, que nem ia acusar. Black John Wick, ouvindo funk. Referência no rap, que nem boné do Yankees. Salve para os cria lá da batalha do tanque. Ela troca tanto de cabelo que eu nem preciso de diamantes. Ou nós acerta ou dá certo, não tem plano B. Se eles brotar pelos acessos, sabe qual vai ser. Champanhe com suco de laranja, ela adora beber. Eu tô com um balão apertado, pronto pra acender. Baby, espera a morte pra dar reconhecimento. Onde tu faz dinheiro é difícil ter sentimento. Operário de rima, essa porra é meu sustento. Me fez frio, calculista e com coração de cimento. Fé. Crime sem testemunha, tô de toque luva. Peça sobre a blusa, casaco fechado. Em noite de chuva, corpo tatuado, que nem ia cruzar. Rio de Janeiro, tu sabe como é, né? Mas acaba sendo reflexo de onde nós é cria, tá ligado? Só que tipo como se eu fosse morar no meu bairro, né? Sempre que eu vejo os cana passar, fico tenso. Mesmo sabendo que eu não ando devendo nada. Só entende quem vem da onde eu venho. Só entende quem vem da onde eu venho. Flagra, Rio de Janeiro, narcotráfico. Puxa-me de máfia, boca de fumo na esquina de casa. Sem rimas ultrapassadas, nós rima a realidade. Cuspindo na cara, fé. Que Deus me proteja onde eu pisar. Voltando pra casa, nessa rua escura. Minha coroa aguarda eu chegar. Eu sou parte dessas ruas, véi. A dor de um tiro eu jamais quero sentir. Nipsey, Pop, Smoke, Tupac, Big. Meu rosto pintado nos muros da cidade. Sem parede cinza, sem grade. Muito grafite, muita arte. Vou investir uma meta em elástico. Já pensando no futuro, tô seguindo os passos de Pablo. Mas eu te disse, sem final dramático. Um filme sobre minha vida. Daria um enredo memorável. Subindo em palcos que eu nunca estive, mas talvez a Adriana esteve sem colete, só com a fé. Matando sanguessuga tipo Edward. Pode me chamar de Blade. Quantas favelas foram abandonadas pelo estado? Quantos cria você já perdeu? Assassinado? Quantos menor puro você viu se torna revoltado? Já passei por isso, eu vejo isso dando um giro no meu bairro. Crime sem testemunha, tô de toque luva. Peça sobre a blusa, casaco fechado. Em noite de chuva, corpo tatuado, que nem ia cruzar.